Enquanto a lua sobe, eu vou me preparando. Mais uma noite de zoeira, a rua tá chamando. Ficar em casa não dá, eu vou entediar. Trombar com meus irmãos pra mais uma brindar. E na rua eu trombo as minas que me querem. Pode vir loira morena que eu já tô bem leve. E os mano, onde é que tá? Chega logo pra chifrar. Desce logo uma gelada só pra começar. Se alguém tenta estragar, já logo pede a nota. Sai fora de fininho e 35 a chacota. Com o melhor lugar pra chifrar começar, junto com meus irmãos é bem de frente pro mar. A loira bem gelada pra mente acalmar, e a brisa do mar pra maresia espalhar. Desse jeito que eu vou até o sol raiar, esperando a próxima noite começar. Quando a noite começa, quem tá nela sabe o que faz. Pra bom malandro como nós, mais uma nunca é demais. Da Baixada Santista e do destino ao mundo, a noite é louca, eu quero cada segundo. Quando a noite começa, quem tá nela sabe o que faz. Pra bom malandro como nós, mais uma nunca é demais. Da Baixada Santista e do destino ao mundo, a noite é louca e eu quero cada segundo. Desde que ela começa até o fim dela, eu fico de lá pra cá curtindo essa aquarela, junto com a mais bela princesa da leste. Tudo se mistura, ou pura se prefere, de mãos dadas com esse privilégio de Deus. Jardim, mar, brisa, tudo isso aqui é meu e seu. De qualquer um, se souber aproveitar, as estrelas dão contraste pra noite se completar. Parece um sonho, mas eu vivo isso aqui e me impõe ao que é melhor pra mim. Faz a cena nós colando de pajero, mesa fechada, Xandão e Renesci pros parceiros. Kumar, de inspiração pros poetas, é dama à noite com as estrelas que brilham nela. É triste, mas como diz, a noite também tem fim e ela tá só começando, eu tenho muito a curtir. Quando a noite começa, quem tá nela sabe o que faz. Pra bom malandro como nós, mais uma nunca é demais. Da Baixada Santista e do destino ao mundo, a noite é louca, eu quero cada segundo. Quando a noite começa, quem tá nela sabe o que faz. Pra bom malandro como nós, mais uma nunca é demais. Da Baixada Santista e do destino ao mundo, a noite é louca e eu quero cada segundo. Eu quero cada segundo, desde que a lua sobe e até que ela volte. Vou curtindo cada dose, tá lindo. Hoje eu bebo moscovita, amanhã só Deus sabe. No rolê com os parceiros, o elo é o que vale. A cachorrada tá aí, com a danada coçando. Procurando algum, a noite já tá acabando. Vamos sair fora, amanhã tem mais. Mas bom malandro como nós, tá sempre querendo pode mais. Pode crer, mas o rolê é W, liga falso. Uma gota de álcool, tudo fica banal. A noite é dama, a noite é festa, a noite é zoeira. Quem quiser colar, começa na sexta-feira. A gente exagera e vai até a lua. Com as gotas a mais, estica até a segunda. Como a noite começa, não é segredo pra ninguém. Mas como vai terminar, a gente não sabe bem. Quando a noite começa, quem tá nela sabe o que faz. Pra bom malandro como nós, mais uma nunca é demais. Da Baixada Santista e do destino ao mundo, a noite é louca, eu quero cada segundo. Quando a noite começa, quem tá nela sabe o que faz. Pra bom malandro como nós, mais uma nunca é demais. Da Baixada Santista e do destino ao mundo, a noite é louca, eu quero cada quando segundo. Quando a noite começa, quem tá nela sabe o que faz. Pra bom malandro como nós, mais uma nunca é demais. Da Baixada Santista e do destino ao mundo, a noite é louca, eu quero cada segundo. Quando a noite começa, quem tá nela sabe o que faz. Pra bom malandro como nós, mais uma nunca é demais. Da Baixada Santista e do destino ao mundo, a noite é louca e eu quero cada segundo. Tá brilhando garfal, haha. Mais uma vez na cena, tu tá representando a Baixada Santista, ladrão. Pode crer. É assim que a noite começa. E é assim que é.